Minha insanidade me mantém de pé. Como explicar pirâmides de Gizé? Até seu alinhamento na constelação. Mistérios tão secretos de sua construção. Meu olhar se baseia no de Horus, feito do deserto que corre pelos poros. Fórum sobre tudo, a interrogação. A mente é humana, logo a limitação. O tempo é o inimigo, tantos questionamentos. Só sei que assim prossigo, sangrando sentimentos. Nunca positivos, criativos em lamentos. Maléficos intuitivos, obsessores atentos. Relentos, excrementos, tudo se mistura. Momentos, contratempos, resultam em amargura. Que dura, cria a mente complicada. Que fura, amargura, consenso pra nada. É insanidade mesmo, não se questione. Você nunca vai entender, nunca. Por isso que eu briso, Egito antigo. É o que eu gosto de falar, não gostou, foda-se. Não me pergunte, não sei o que me segura assim tão firme. Pra não virar um lobo insano, assassino de alma triste. Por pouco eu sei que não jogo tudo pro alto. Por muito menos não sou aquele que derrama sangue no asfalto. A mente vazia é a oficina do diabo. Mas a minha tá cheia de pensamentos abstratos. Queria mais, esperava mais. Então sai da frente. Não tenho tempo pra perder com quem não tem nada na mente. Me tire dos planos da sua abominável vida. Não me deixe ajoelhar pra encontrar uma saída. Preto ou vermelha, a tarde aqui não mais importa. De manhã eu vejo o resultado de mais uma noite torta. Revira a volta na vida do homem que vê o mal. De tanto se acostumar, agora se tornou banal. Retire-se do seu recinto, não sou bem-vindo. O prato servido não faz mais bem ao meu ouvido. Insano, eu ando sozinho, não me incomode. Não tente me enganar me dizendo que eu sou forte. Encontrou tarde demais o tesouro que estava perdido. Deu valor à mente errada, o tempo agora é seu inimigo. Colunas de ferro, concreto pra minha obra, construa ao meu redor e me deixe sem uma porta. E deixe sem vazão a insanidade que emana. Será a salvação, a sua plena segurança.